23 de agosto de 1979. O Congresso Nacional vota a mensagem do governo João Batista Figueiredo sobre anistia. O senador Paulo Brossard considera a anistia proposta insatisfatória, pois perdoa todos os agentes da repressão que teriam torturado até a morte presos políticos, mas não perdoa todos os acusados de subversão por julgá-los terroristas.